Olá, aqui é Vinícius Serafim, esse é o podcast Segurança Legal, episódio número 8, Certificação Digital, parte 2, Problemas Gerais. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Olá, Guilherme, na escuta. Na escuta, Vinícius, tudo bem? Tudo jóia. Vamos continuar, então, nossa conversa a respeito de certificação digital. Né? No episódio anterior, no número 7, a gente conversou a respeito do funcionamento, né? Foi até um assunto bem pesado para se tratar num programa de áudio. E agora a gente vai para uma parte mais leve, no sentido de mais fácil de ser discutida, mas não menos pesada nas consequências, né, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. É, agora o assunto fica um pouco mais interessante, assim, mais leve de se tratar, né? Mas eu queria iniciar destacando uma questão, uma diferença principal entre a assinatura física e a assinatura digital. Uhum. É claro que nós temos a diferença básica e evidente entre o que é assinatura física e digital, né, sendo aquela física que é aposta num documento fisicamente, né, pela assinatura escrita, né? Uhum. E esse primeiro tipo de assinatura física, né, como a pessoa teve para fazer a assinatura daquele documento, ela necessitou ter um contato físico com aquele documento, né, nós temos aí uma presunção evidente de fato de que a pessoa leu aquele documento, né, ou seja, ela pode também ter assinado sem ler, mas a gente pode descartar o fato de que a pessoa teve contato físico com aquele documento. Sim. Porque, de outra forma, ela não teria como ter realizado a assinatura física ali. Né? Então, inerente do processo, né? Inerente do processo. É inerente. Para a pessoa assinar, ela tem que fisicamente ter contato com o documento, senão ela não consegue realizar a assinatura. Assinar, né? É evidente, na verdade, né? É. Só que, mesmo sendo evidente, é interessante destacar, né? Porque o que a gente tem aí com assinatura física é uma ligação incontestável do assinante com o ato de assinar. Uhum. A gente sabe, por meio de técnicas aí existentes, né, científicas, é possível apurar se uma assinatura física foi ou não feita por determinada pessoa. Né? Já na assinatura digital, nós não temos essa mesma presunção de fato. Nós temos, sim, uma presunção jurídica de que quem faz uso da sua chave privada para assinar um documento, né, realmente teve contato com aquele documento. Mas há uma série de questões, há uma série de situações, como nós vamos ver adiante, de que essa questão de fato pode não existir. Ou seja, podem existir situações em que a pessoa assina, em que outra pessoa assina um documento, né, e os efeitos jurídicos aí são atribuídos para aquele titular do certificado digital. Mas ainda na assinatura física, Guilherme, a gente tem, né, então tem a própria assinatura, o normal, o processo comum de assinatura que a gente está acostumado a fazer, né? Em Sim. que a pessoa tem que fazer, a pessoa faz de próprio punho num documento. Se ela leu ou não leu o documento, bom, aí é um problema dela, né? Claro. Porque ela assume a responsabilidade pelo ato no momento que ela assina. E não claro. Tem como tu disseste mesmo, não tem como ela negar que a... Ela até pode alegar que não fez a assinatura, mas é possível, existe procedimentos, né, formas de verificar que realmente foi ela que fez aquela assinatura. Sim. E aí tem uma coisa bem interessante. No Japão, por exemplo, tem um... Ou não é nem por exemplo, no caso do Japão, eles usam uns carimbos como uma alternativa para assinatura. Uhum. Chamada Hanko, eu não sei se é assim se pronuncia, mas assim está escrito, uhum, com H-A-N-K-O, Hanko. Sim. E no momento que você faz um desses carimbos para o teu uso, né, tudo que for que você carimbar com ele, que tiver aquele selo, vale como sendo uma assinatura tua, ou seja, foi assinado por ti. Então, e parece que isso, eu vi alguns relatos ali do Schneier, né? Comentando a respeito desse carimbo, parece que é algo bem comum, inclusive para assinar contratos e, né, e vários outros documentos. E nesse caso já é um pouco mais, um pouco não, muito mais perigoso do que o processo de assinatura normal, né? Sim. Porque sim. Aí a pessoa simplesmente ela pode emprestar a assinatura dela, ela empresta o carimbo dela para alguém rouba o carimbo. Claro. Vai lá e assina um contrato, um documento qualquer. É impossível que uma pessoa empreste a sua assinatura física para uma outra pessoa. Não há como isso acontecer. Né? Já no caso do Ranco, já pode emprestar. Já há. E aí, na direção da assinatura digital, a mesma coisa, né? É o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Né? Eu tenho um caso que a gente discutiu antes, enfim, de uma pessoa que trabalha em um banco, né? E o banco ofereceu para cada um dos funcionários um cartão, um smart card e com um certificado dentro desse smart card, né? com uma chave privada guardada ali dentro. Então, a intenção desse banco era que cada vez que uma pessoa ou que um funcionário fosse fazer uma operação, né, ela fizesse com o uso daquele cartão. Ou seja, só aquela pessoa poderia realizar aquela operação, garantindo maior segurança ao processo do que o simples uso de um nome de usuário e de uma senha. E aí a gente tem que lembrar uma matrícula e de uma senha. A gente tem que lembrar uma coisa, né, Guilherme? Que o smart card, né, todo mundo já com certeza já viu um smart card. Por exemplo, o chip do celular é um smart card. Né, e os cartões de crédito, muitos já têm smart card, já são com smart card, né? Sim. Ele armazena ali dentro a chave privada, né, da pessoa, que é o que é utilizado para autenticação, para assinatura digital, e para poder ser utilizada essa chave privada que está dentro dele, a pessoa tem que fornecer uma senha. Claro. Então, nesse caso aí, nesse exemplo do banco que tu estás dando, um funcionário, para fazer uma operação, ele tem que usar uma coisa que ele tem, que é o cartão, e uma coisa que ele sabe, que é uma senha. Sim. Porém... É mais um nível de autenticação aí que daria, em tese, maior segurança para o processo inteiro, né? Porque a intenção de toda essa situação é que, e tudo isso se fundamenta no fato de que as pessoas não emprestem o seu cartão e a sua senha para mais ninguém. É, justamente esse é o porém, né? Esse é o ponto. São duas coisas que tu pode emprestar, que tu pode passar para alguém. Claro, ao contrário da assinatura física, em que isso é impossível, na questão desse ambiente bancário, e o que o funcionário desse banco relatou, era de que é bastante comum o empréstimo dos cartões com as senhas para realização de operações, de tarefas que seria necessário o cartão e as credenciais daquela segunda pessoa. Então, seria uma prática comum, as pessoas saberiam as senhas umas das outras, né? Os cartões seriam emprestados e aí o que acontece nessa situação é o que a gente chama aí de uma certa promiscuidade no gerenciamento de chaves, né? Mas é um ponto interessante de se destacar, né? É que essas duas coisas, né? A gente sempre fala em autenticação, quando a gente estuda autenticação e fala em autenticação, sempre se fala aquelas três coisas que podem ser utilizadas para autenticar um usuário, né? Uma coisa que ele tem, uma coisa que ele sabe e uma coisa que ele é, né? Nesse caso aí do smart card e da senha, né? A gente está falando de uma coisa que o funcionário, no caso do banco, tem, ou seja, ele tem o smart card, e uma coisa que ele sabe, que é a senha para utilizar o smart card. O detalhe é que o que ele sabe, ele pode passar... Compartilhar, né? Com uma outra pessoa. E o cartão, ele pode emprestar. Ele fica temporariamente sem e ele empresta o cartão. Né? Uhum. E aí vem aquele o detalhe do que a gente conversou no episódio passado, né? Existe todo um aparato legal, né, que dá validade para uma assinatura digital. Claro. Certo? Claro. E aí, no momento em que... Aí é que nem o carimbo japonês, né? Existe todo um aparato legal lá no Japão que torna esse carimbo, né, tão válido quanto uma assinatura de próprio punho. Então, a gente tem a mesma coisa. A gente não tem o carimbo aqui, mas a gente tem a mesma coisa no certificado digital. E é claro, antes que quem esteja nos escutando pense, poxa, mas vão dizer que o certificado digital é inseguro, não sei o quê, mas a criptografia é segura. Não, não há dúvida alguma que a criptografia é segura, né? Não há dúvida alguma. Não se discute o fato da verdade. O mecanismo em si. Sim. Isso é uma verdade que é incontestável, matematicamente incontestável por enquanto. Claro. Então, os algoritmos que a gente tem hoje são fortes o suficiente. O problema é que é a maneira como essas coisas são utilizadas. Sim. Aí a gente começa a se arriscar. Então, nesse caso do banco aí, na prática, os funcionários têm como se fosse um ranco lá e ficam emprestando uns para os outros para cada um fazer, fazer as operações, né? Ô, Guilherme, faz a operação para mim, tá? Ou me empresta aí o teu certificado para mim, para poder fazer tal operação aqui na minha máquina. Sim. Né? Então... Nós temos aí, e é importante, há uma linha, um detalhe tênue aí, né? A gente não discute, e isso de fato não se discute, de que aquela chave privada foi utilizada para realizar aquela operação. Uhum. E isso é indiscutível. O ponto é anterior. Foi o titular que realizou, que utilizou e que fez aquela ação? Né? Isso é que é impossível em determinadas situações pode ser impossível de se provar. Né? Uhum. Então, a tecnologia ela é segura, de fato, né? Porém, o uso que se faz é que é o grande problema. Né? Essa questão do uso é que emerge, basicamente, a maioria dos problemas, né? Na questão dos certificados. Essa questão do ambiente bancário que eu coloco, para os ouvintes que são advogados e que conhecem, sabem que o cartãozinho ali da OAB já possui um smart card também, e com a utilização cada vez maior do processo eletrônico, né? Os advogados já começam a assinar petições, já começam a assinar documentos com as suas chaves privadas, né? Então, no ambiente de escritório de advocacia também ocorre essa circunstância de que o cartão da OAB ali fica passando entre alguns advogados e coisas são assinadas por outra pessoa que não o titular. Exato, isso acontece de fato. Isso acontece de fato. As pessoas ficam se emprestando, né? Ficam emprestando uns para os outros o certificado. E muitas vezes não tem nem a noção disso, né? Porque o que a gente tem aí, nós já falamos antes, mas reafirmando, a gente tem uma presunção jurídica de que tudo aquilo que foi assinado foi feito pelo próprio titular. É uma presunção jurídica que, de fato, ela pode ser desfeita, né? Mas aí fica a cargo do titular desfazer essa presunção, né? O fato é que a pessoa acaba sendo legalmente responsável por tudo que for feito com o uso da sua chave, né? E aí tem agrava ainda mais quando os certificados em uso, né, a situação ainda é pior, não são utilizados com um smart card, né? A gente tem a opção do certificado, o dito A1, né? Certificado digital que a gente emite, né? Bem lembrado. Que a gente compra esse certificado e ele não vem no smart card, ele é um arquivo. Né? Claro. E aí pior, o smart card, pelo menos quando o usuário empresta, ele fica sem. Então ele vai ter que buscar, ele vai buscar de novo, não, me devolve meu cartão, né? Meu smart card. Agora, um certificado A1, que não é armazenado num smart card, assim, num arquivo, esse ele pode ser copiado. E claro. Aí a única coisa que impede o uso, digamos assim, né, promíscuo desse certificado digital, né, dessa chave privada, vamos dizer, que está ali, uhum. Né, que é o certificado digital, a gente está falando de certificado digital aqui, mas o certificado digital é a parte pública da brincadeira, é o que todo mundo tem acesso. O que é importante é a chave privada, essa também fica lá no cartão, é ela que é protegida pela senha, ela que não pode ser emprestada, ela que é que é o carimbo. Né? Então, no certificado A1, essa chave privada fica no arquivo, ela pode ser copiada para outros usuários, né? E aí basta que o proprietário da chave, né, o titular da chave, repasse a senha. E aí isso atinge não só a pessoa física, né, mas atinge também empresas. Eu diria atinge principalmente empresas. Uhum. Né? Principalmente naquelas questões de nota fiscal eletrônica. Uhum, verdade. E o uso desses certificados A1 dentro da própria estrutura da empresa para a realização de outras questões que não apenas o ANFE, né? Enquanto que no certificado, nas chaves armazenadas no smart card, nós precisamos, a confiabilidade do processo se dá na senha e na posse do smart card, né? No caso do A1, a confiabilidade se dá apenas na confidencialidade da senha, na proteção daquela senha. E aí a gente vê, até pela própria natureza do negócio, muitas vezes as empresas geram certificados digitais, né, para poder emitir as notas fiscais eletrônicas, né, e outros serviços também que começam a utilizar a assinatura digital. Sim. E esse arquivo com essa chave privada da empresa, ele é muitas vezes compartilhado com terceiros, né, circula em e-mails, mas dentro da empresa ficam cópias em pastas públicas, em servidores. Sim. Né? E isso vale tanto quanto uma assinatura. A pessoa que detém esse certificado, ela assina em nome da empresa. Né? Claro. Ela assina em nome da empresa. É claro que o processo de emissão é feito por um responsável e tal, e esse responsável ali fica o nome dele fica armazenado no certificado, mas o que ocorre, assim como tu mesmo disse, por que os terceiros acabam ficando com acesso a essas chaves privadas, né? Porque em determinados sistemas, em determinadas empresas, os técnicos da empresa não têm o background ali para realizar a configuração de sistemas, a instalação desses sistemas. Então, é bastante comum de que a empresa dê a chave privada com a senha para terceiros instaladores de sistemas, e aí a gente pode citar o caso da nota fiscal eletrônica, uhum. para que eles façam a configuração e para que eles façam a instalação, sem se dar conta de que esse terceiro pode copiar ou pode deixar na própria máquina, ou pode armazenar esse certificado junto com uma senha, né? Alguns podem se perguntar, mas por que alguém faria uso de uma chave privada de uma empresa, né? Há a possibilidade dessa empresa ser prejudicada? De fato, há. Né? Há situações que podem comprometer essa empresa, né? Até diante de, como tu mesmo disse, de novos serviços aí, de conectividade social e coisas do gênero, a tendência é que cada vez mais serviços sejam utilizados, né? sejam utilizados com o uso de certificados, né? E aí a gente tem um exemplo ocorrido com a Microsoft, né? E aquele worm, o Flame, que andou invadindo um monte de máquina por aí. Uhum. Parte do código do Flame, ele era assinado, né? Ou seja, a Microsoft tem uma infraestrutura de chaves pública dela. Uhum. Né? E ela emite certificados tanto para desenvolvedores de software, para assinar os seus drivers, os seus softwares e tal. E aí o Windows consegue verificar a assinatura do software antes de instalar, uhum. né, para ver se está tudo certinho, ver se o software, vamos dizer assim, está íntegro, é autêntico e tudo mais. Uhum. E também emite certificados digitais para servidores de terminal service das empresas. Né? Internos, né? Internos. E esses certificados digitais, ou seja, os mesmos certificados digitais que foram emitidos para um uso que deveria ser específico, né, que era a autenticação em terminal server, eles poderiam ser utilizados, né, para assinar código. Uhum. Então, o que aconteceu? Três desses certificados emitidos pela Microsoft para servidores de TS foram utilizados para assinar o código do worm, ou seja, do software malicioso. Uhum. Né, do Flame, no caso. E aí as máquinas, os Windows aí pelo mundo, aceitaram o código como sendo autêntico, íntegro, confiável, por causa dessa assinatura. Então, aí nós temos um exemplo bem claro, né, de um problema que a Microsoft teve, e consequentemente seus usuários, em decorrência de utilizar o mesmo certificado digital para várias situações diferentes. Sim. Né? Sim. Então, um certificado digital para o TS servia também para assinar código, né? Como se fosse um desenvolvedor. E aí as máquinas passam a confiar num código que não é confiável. Né? E aí a gente está, com a ICP Brasil, a gente está indo na mesma direção. A gente tem um certificado digital que é de uso genérico, né? E ele começa a ser aceito pelos mais variados sistemas. E serviços, né? E serviços. Então, daqui a pouco o Vinícius lá desenvolve um software que aceita autenticação com certificado digital, né? Uhum. Mas o meu desenvolvimento, ou seja, eu não fui cuidadoso o suficiente no desenvolvimento do meu software, e aí eu coloco a segurança do usuário em risco. Aí, como é que a gente faz isso? Aí vamos entrar nessa questão dos softwares na máquina, né? Sim. Só deixa eu fazer uma ressalva, né? A gente está falando aqui de ICPs dentro do modelo, dentro da cadeia do ICP Brasil, né? Só que a medida provisória 2202, que é o marco legal que faz o regulamento dessa situação aqui no Brasil, o uso, né, da assinatura digital, da certificação digital, ela permite também que duas empresas, se elas se combinarem dessa forma, por meio de um contrato, elas podem utilizar outros certificados que não os emitidos pelo ICP Brasil. Em comum acordo elas podem... Em comum acordo, claro. Inclusive podem utilizar um outro meio para comprovar a integridade de documentos, né? Que é o que diz o parágrafo 2º do artigo 10 dessa medida provisória. Então nós também temos o problema de empresas utilizarem uma estrutura própria, né, de emissão de certificados, e aí o problema acaba se ampliando, porque em tais situações não tem os mesmos controles de segurança que há dentro da ICP Brasil, né? Sim. E aí a gente... Aí por mais que a gente tenha... Ah, nossa, olha, quem ouviu esse episódio aqui, acho que não vai querer mais usar assinatura digital. ou vai nos chamar de terrorista, coisa parecida. Mas o fato é que, mesmo que, então, com toda a segurança pelo lado da autoridade certificadora, né, e das autoridades de registro, pessoal, né, toda a cadeia que de entidades aí de entidades que trabalham para fazer para verificar que o usuário é ele mesmo, emite as chaves e aquela coisa toda, né, por mais que isso seja perfeito, por mais que se use um smart card, né, e se use uma senha, o usuário ainda pode emprestar o smart card dele e passar a senha dele para um terceiro. Claro. Aí nós teríamos um outro mecanismo aí de autenticação ser utilizado que daria uma segurança ainda maior, que é o leitor biométrico, né? Sim. Então, que para a pessoa usar o smart card, além da senha, ou para alguns casos ao invés da senha, né, ela põe o dedão dela, né, um dos dedos, num leitor de digitais, que normalmente já tem vários leitores de smart cards que já tem esse leitor biométrico embutido, né? Então, sim, você vai lá, coloca o dedo e isso libera o uso do cartão, né? E aí a segurança é maior, porque o usuário já não consegue mais emprestar o dedão dele, né? Porque ele empresta o smart card, ele até pode passar a senha, mas a digital dele, a informação biométrica, né, ele tem que ir até lá o local onde vai ser, onde está sendo utilizado o cartão, e colocar o dedo lá para leitura. E isso já restringe um pouco mais. Sim, não elimina o problema. Não elimina o problema. Sim, acaba com o problema de emprestar. Sim. Né, com esse problema acaba. Mas aí nós temos outros problemas que continuam existindo mesmo com essa funcionalidade, mesmo com, sim, essa proteção. Tu percebe, deixa eu te interromper. Claro. Tu percebe que a questão da utilização de biometria nessa situação atrai um pouco o titular do certificado para aquela questão inicial que a gente colocou da presença física, da assinatura física no documento. Ou seja, com a biometria, se comprova de que o titular estava naquele momento em que o documento foi assinado. Né? Claro. Há uma presunção de fato de uma presença física aí, né? Embora a gente tenha presunção jurídica, né, que pode ser desfeita, mas a gente atrai a presença dele para aquele ato de assinatura. Né? Bom, e aí o que acontece? Resolvido o problema de emprestar o smart card, né? Não vamos nem falar no certificado A1 lá no arquivo, né? Então, sim, assim, então a gente tem uma coisa que o usuário utiliza uma coisa que ele tem, que é o smart card, uma coisa que ele sabe que é assim, uma coisa que ele é, que é a biometria, né? No entanto, quais são os outros problemas que nós temos aí na linha daquilo que eu estava falando com relação a uso genérico, generalização do uso do certificado digital, ou seja, um certificado digital para várias coisas, né? Cada vez mais esses certificados digitais podem ser utilizados nos sistemas, em vários sistemas, que não só os sistemas do governo e em outras situações. Sistemas criados por empresas privadas, sistemas que nem distribuídos publicamente são, ou seja, sistemas internos, claro, de uma empresa. Como o caso do banco, né? Como o caso do banco, né? E aí, esses sistemas, em geral, né, as empresas de desenvolvimento não contam com equipe, né, especializada na área de segurança. Então, o desenvolvimento é feito na base dos how-tos e algumas recomendações que se encontram na internet e, algumas vezes, até em alguns livros, né? E aí, o grande problema da criptografia, assim, não é da criptografia em si, e sim do uso que é feito dela. Da aplicação. Da, né, forma como a aplicação é feita para usar a criptografia. E aí a gente começa a entrar daí nos problemas relacionados aos softwares nos computadores, que por mais que a autoridade certificadora seja segura, que o usuário utilize biometria e tudo mais, a gente não pode esquecer que a assinatura digital, ela é feita, né, num documento, ela é feita através de um software no computador. Claro. E aí, claro. O que é que me impede, né, de eu subverter esse software de alguma maneira, né, ou mesmo criar um software específico para isso, e eu mostro para o usuário um documento na tela, que é o que ele estaria assinando. Ó, usuário, isso aqui é o que tu vai estar assinando, é o que o software mostra, né? E, na verdade, o software realiza a operação de assinatura num outro documento. Sim, isso é tecnicamente possível. Né? Sim, é perfeitamente possível. Né? Ah. E aí não o usuário... é porque isso não tenha sido registrado ou porque ainda não tenha acontecido, não quer dizer que isso não seja possível. Ou que não se tem notícia, né, por enquanto. Ou que não se tenha notícia por enquanto, porque uma notícia dessas pode ser bastante complexo, né? Pode, é complexo. Para todas as pessoas que fazem uso de certificados. É, porque, assim, ó, para vocês que usam certificado digital e para vocês que vão utilizar certificado digital, tenham em mente que vocês são responsáveis pela assinatura realizada, né, por força de lei. Sim. Né? Tecnicamente, a única prova que a gente tem é que, que determinada chave privada foi utilizada para assinar aquele determinado documento. É a única prova que a gente tem. A gente não sabe se foi a pessoa efetivamente que fez aquela assinatura. A gente não sabe se a pessoa teve... a pessoa não tem contato físico com o documento. Claro. Né? O software pode apresentar um sistema na tela, um documento na tela e realizar a operação de assinatura num outro documento. E enviar essa informação para algum outro lugar, né, por e-mail, por exemplo, para um agente malicioso, coisa parecida. E pior, a gente tem outras situações em que, por exemplo, um sistema... O Vinícius faz um programa, tá, e que vai usar certificados da SP Brasil para autenticar o usuário. E aí, a operação de autenticação que eu faria, em vez de fazer uma operação de fato de autenticação... né, que envolve uma assinatura e tem a maneira correta de fazer isso, mas a pessoa assina um desafio, digamos assim, né, só para dizer, olha, sou eu mesmo, eu tenho a chave privada correspondente, pode verificar minha assinatura aí. E o que custa no meu sistema eu mandar um hash, né, vamos falar em hash agora, mas eu mandar um documento, né, como sendo o desafio para o usuário assinar, né? E sendo que o usuário não vai ver o documento, o usuário só vê uma telinha lá em que pede o certificado dele, ele dá a senha, dá um enter, ok, ele está no sistema. O que impede, então, no meu sistema, de o desafio, ao invés de ser uma informação randômica que o usuário vai assinar para provar que ele tem aquela chave privada, né, que está na porta de posse dele, sim, o que impede, em vez de mandar isso, eu mandar um documento? É simplesmente uma massa de dados que o usuário vai, lá no lado na máquina do usuário, ele vai assinar para me provar que ele tem que achar privado. Claro. E aí cai por terra toda a proteção, porque eu faço ele efetivamente assinar algo que ele não leu. E contato físico, então, muito menos. Sim, imaginando, pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa. Uma doação, pode ser qualquer coisa. É, então, assim, uma declaração qualquer. Né? Então, assim, não adianta para a SP Brasil lá, para alguém poder se tornar uma autoridade certificadora ligada à SP Brasil, ter que fazer um investimento inicial de R$500 mil ou coisa parecida. Isso só não adianta, ok? É importantíssimo. Mas o ponto mais fraco continua sendo o lugar onde o usuário vai usar esse certificado. A máquina dele tem que ser uma máquina segura. E, no entanto, não é o que a gente vê. As pessoas abrem anexos, compartilham a apresentação do PowerPoint, compartilham, né, bobagenzinhas. Abrem arquivos executáveis. Exatamente. Então, do que adianta, entende, toda essa proteção? E aí o pior, e isso é uma coisa que eu já falo há bastante tempo nas minhas aulas, há alguns anos já eu já falo isso, desde que se começou a falar na questão da SP Brasil, da assinatura digital, é que essa responsabilidade do usuário, né, ela é dada, ela é colocada por força legal, porque tecnicamente é discutível. Sim, na verdade, o usuário acaba se responsabilizando por uma série de questões técnicas que ele não tem controle. Exatamente. Ele não tem controle do software que ele está utilizando e, principalmente, ele não tem o controle adequado, né, deveria ter, mas ele não tem o controle adequado do próprio sistema operacional dele. Né, porque aí tu está falando sobre os sistemas, né? Claro. Mas há também a própria questão do sistema operacional. Como o sistema operacional é construído, como ele lida com essas questões. Né? Aí que acontece, né? A gente tem um certificado digital de uso genérico. Assim como a Microsoft teve problemas, né? Ou seja, acabou assinando código, né? Acabou um código de um vírus, né? De um worm, sendo aceito pelas máquinas como sendo um código válido, confiável, por causa de um certificado digital emitido com uma possibilidade, uma gama muito ampla de utilizações. Sim. Então, um certificado digital, por exemplo, de um servidor web, quando a gente vê lá o cadeadinho fechado no navegador, né, aquilo lá significa que o servidor apresentou um certificado digital. Mas aquele certificado só serve para aquele servidor ou para aqueles domínios que estão ali listados, né, uhum. Tipo www.sitealgumacoisa.com.br, uhum. E para mais nada, tu não pode assinar um documento com aquilo. Claro. Então, se alguém roubar o teu certificado, ok, ele consegue criar uma cópia... Consegue criar um site, uma cópia falsa do teu site e induzir os usuários talvez a botar uma senha lá. Mas ele não vai assinar um contrato com o teu certificado. Sim. Ele não vai assinar nenhuma informação ou nada relativo ao RH com aquele teu certificado digital, com a tua chave privada. Então, tá bem limitado o uso. Acontece que com os certificados digitais de uso genérico, que nem esses que nós temos da ICP Brasil, né? Qualquer coisa, ele pode ser utilizado para qualquer coisa. E essa promiscuidade, digamos assim, de uso, né, é que nos gera os problemas, né, com relação à pessoa utiliza num sistema que é inseguro, depois ela, e o mesmo certificado ela pode utilizar para uma operação mais crítica, como assinatura no contrato, né, como alguma solicitação de algum documento, alguma alteração, né, junto à Receita Federal, por exemplo. É, mas alguém pode dizer o seguinte: ah, mas a gente está falando de sistemas que podem ser construídos por outras empresas e tal, mas sistemas que realizam assinatura de documentos, por exemplo, na internet, foram, né, é o caso aquele, a gente não vai citar o nome, né? Mas uma empresa bastante conhecida aqui no Brasil e no exterior também em emissão de certificados digitais, montou um serviço num servidor para você assinar. Você assina um documento, você, através desse servidor, você assina um documento que está armazenado lá. Sim. Né? E aí, sim, mas a chave do usuário não vai até o servidor. Não, não tem problema. Não precisa. O fato é que o documento que o usuário assina está lá no servidor. E é isso que eu quero alterar. Eu não quero roubar a chave do usuário. Eu quero que o usuário assine o meu documento. O documento que eu quero, que ele não veja que está assinando. Sim. E aí essa empresa montou um servidor na internet... Um serviço, né, na internet, armazenou esse servidor na Amazon, nenhum problema quanto a isso. Mas qual é o problema? A gerência do servidor, ela não é segura o suficiente. Por exemplo, eles têm terminal service, acesso remoto ao servidor, aberto na internet. É. Publicamente, ou seja, qualquer pessoa que souber a senha ou quiser tentar um crack, quiser quebrar uma... com um cracker quebrar uma ou mesmo uma senha, vulnerabilidade no serviço de TS, como explorar, aconteceu algumas semanas atrás, exatamente, né? Permite o atacante executar um código sem ter senha alguma. Então, alguém compromete esse servidor, ele faz centenas de pessoas assinarem coisas que elas não viram ou que elas não leram. Eu acho que não há necessidade nem de alguém invadir esse servidor. Eu imagino que a própria construção desse sistema com TS aberto na internet já é uma demonstração evidente de falta de segurança nesse processo. Claro. Uma coisa que qualquer analista de segurança não recomendaria que fosse feito. Mas é claro. E aí tem aqui de novo o problema que eu acabei de falar. Esse mesmo certificado que tu vai usar nesse servidor para assinar um documento lá que nós dois combinamos, por exemplo, de assinar através desse servidor, um contrato... Essa mesma chave, né, esse mesmo certificado digital, chave e tudo mais que a gente está falando, eu uso para acessar a receita. Eu uso no meu sistema lá de emissão lá de documentos na minha empresa. Eu assim, entende? Essa generalidade, né, dos usos possíveis é que é o grande problema. Sim. Né? E, claro, a máquina do usuário, ou seja, você que tem um certificado digital, que está planejando ter um certificado digital, esteja ciente que vai ter que cuidar do seu computador tão bem quanto do smart card. Claro. Da chave privada que está lá dentro do smart card. E esse cuidar também tem uma outra questão, né? A questão do certificado A1, de empresas e pessoas que não fazem backup desse certificado, perdem a máquina e perdem o certificado. E perdem a chave privada, né? Não, mas tudo porque bem. Ela fica armazenada. Mas se tu perder, perder. Não perder assim, tipo, o note foi roubado. Perdeu a chave, mas alguém pode ter copiado, pode ter tido acesso nela. Se tu simplesmente perdeu a chave, ótimo, não tem problema nenhum. Tá? Não, mas peraí. Não, tu vai lá e revoga, claro, e faz nova. Mas dependendo dos serviços, dependendo do uso que tu faz, tu pode ter um certo problema em não conseguir acessar ou não conseguir emitir documentos. Ok, por uma indisponibilidade. Sim, né? Sim. E aí tu não vai conseguir emitir documentos, não vai conseguir emitir as notas, não fatura, tu vai ter alguns transtornos dentro na tua empresa. Né? Claro. Mas ao mesmo tempo tu não teve o comprometimento da chave. Agora, se a gente pensa em alguém copiou o teu arquivo lá no servidor, né, ou o terceiro não é mal intencionado, ele copiou o arquivo no notebook dele para fazer a instalação, para fazer o teste, né, o arquivo lá, sim, com a chave da empresa, a chave privada da empresa. Aí ele leva esse notebook para a empresa. Lá na empresa ele troca de notebook, dá um notebook novo para ele, dá um antigo para um outro, para o estagiário. O estagiário usa esse note, copia os arquivos que tem lá dentro e tal. Daqui a pouco esse note... Entende? O caminho que esses arquivos vão fazendo, onde é que essas coisas vão parar. E, não, e é o carimbo do... É o ranco lá que está andando por aí. É o carimbo. Ou seja, se alguém pega aquele carimbo e carimbar alguma coisa com ele, é a tua assinatura que está indo lá. Claro. É a tua assinatura. Aí, né? Exatamente. E aí, o computador que é utilizado, né, o servidor, o desktop que o usuário utiliza para fazer a assinatura digital, ele tem que ser muito bem cuidado. Tem que ter um antivírus, o cara não pode instalar software pirata, o cara não pode ficar baixando software da internet sem ter uma clara noção do que é e isso aí. Sim, todos os problemas de segurança que claro, já existem hoje já se aplicam isso. A isso também, né? Claro, claro. E é interessante porque a gente não vê muita gente falando sobre isso, né? A gente vê certas campanhas, a gente vê empresas que, claro que não há nenhum problema, a empresa que emite, né, as ACs, elas possuem um negócio legítimo, importante, interessante. Claro, não se discute isso. Não se discute nada disso, mas o que muitas vezes se vende é algo que não está bem adequado é uma, com a realidade. Se vende uma infalibilidade. Infalibilidade. Infalibilidade, né? Quando isso não existe. Não existe. Não existe. É. Isso não existe. E aí a pressa, né, em emitir certificado pro, né, pra, até para o cachorro. Né? Então, essa pressa de sair emitindo certificado para todo mundo, né, para Deus e o mundo, para usar em qualquer sistema, em qualquer lugar, e que é seguro, que resolve o problema de segurança, não resolve. Não resolve. E é só uma questão, assim, os atacantes de hoje, tá, a gente tem que ter noção, a gente conversou até com... No nosso podcast anterior, Guilherme, até de repente pode dar uma procurada no número, que a gente conversou com o Herman, uhum, né, perito da Polícia Federal. As quadrilhas, elas se organizam a tal ponto que tem as pessoas que desenvolvem o software para invadir a máquina do usuário, né? Tem as pessoas que utilizam o software para roubar as credenciais do usuário e tem nessa cadeia as pessoas que vão lá e de fato realizam a fraude, digamos assim, né? Faz a transferência de fundos, pagamento de contas e em outras operações. Sim, é então, uma quadrilha organizada. Exatamente. Né? São geral. E uma coisa que o escritor Anderson Ross, né, da Universidade de Cambridge, fala é que os ataques nunca ficam piores. Na verdade, acho que não foi ele que falou. Acho que foi tu que me falou isso, que tu citou alguém. os ataques, o atacante nunca piora. ele só melhora. Sim. Né? Então, não é porque os atacantes hoje, né, os hackers, né, como se diz, ou crackers, né, que seria o mais correto, não é porque hoje eles não atacam a estrutura de certificação digital, e a estrutura que eu digo como um todo, desde a autoridade certificadora, autoridades de registro, as autoridades de registro até o usuário na ponta. Né? Eles só não atacam hoje porque tem meios mais fáceis sim. de se atacar sim. ao usuário. Assim que essa questão do certificado digital se torna mais conhecida, se torna mais né? utilizada, naturalmente, essas pessoas vão começar a ter como alvo, né, a certificação digital. E aí vocês podem esperar, escrevam o que eu estou dizendo, vocês podem esperar, né, uma onda de malware, de softwares, cavalos de Troia e tudo mais, em que farão as pessoas assinarem coisas que elas não estão vendo na tela. Claro. Né? Isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Ou vamos mais adiante, né? Ou melhor, não precisamos nem ir tão longe. Uma questão de um escritório de advocacia que assina documentos, é possível imaginar uma situação em que um malware ou alguma coisa do gênero altere os documentos que serão assinados, né? Coloque uma data diferente, troque um sim por um não, e aí já é o suficiente para causar uma série de problemas para os advogados e para os seus clientes. Né? Sim, claro. Então, o que há e o que eu acho que a gente deve destacar é que as vulnerabilidades, elas existem, elas podem ainda não ter sido devidamente ou adequadamente exploradas, mas isso não afasta a seriedade do problema, né? Que é o que a gente queria abordar aqui, né? Tentar trazer para discussão uma série de questões que muitas vezes não são discutidas, né? e como o certificado de uso de certificados digitais ele é vendido e é vendido uma falsa sensação de segurança, né? Exatamente. Na verdade ela não existe, né? Agora só, né, que fique bem claro, a gente não está dizendo não acreditamos na certificação digital ou coisa parecida. Até porque a gente usa, né? A gente usa certificação digital, a gente recomenda que você utilizar, por exemplo, assinar, que os e-mails sejam assinados, por exemplo, e esse tipo de coisa. Mas o grande problema, o que nos incomoda, né, é, como tu disse, é as coisas não serem ditas claramente. Sim. Né? As coisas não serem expostas tal como elas são. Então, não acredite no certificado digital, tá, em CIP Brasil, como for, como sendo a solução para os problemas de segurança. E isso é algo que nós não temos ainda. Né? E a gente podemos esperar novos tipos de malwares, cavalos de Troia e tudo mais, softwares, né, maliciosos, visando justamente o uso dos certificados digitais por parte do usuário. Sim. É algo que é natural, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Então, não é porque você usa certificado digital que está protegido qualquer problema. Exato, né? Protegido contra qualquer problema. Tá? E aí, agora sim eu vou fazer a citação correta. Né? O Bruce Schneier, no livro Practical Cryptography, né? Ele fala que... Ele dá uma analogia muito boa para a criptografia. A criptografia é como se fosse a fechadura. Então, a gente vai numa loja, numa ferragem, e compra uma fechadura. Por melhor que a fechadura seja... A efetividade dela vai depender da porta, do marco da porta, vai depender de como é feita a instalação, de como a segurança da casa não vai depender só da fechadura, como é que estão as janelas e tudo mais. Sim. Então, a gente pode entender o certificado digital aí como mais um mecanismo, mas é uma fechadura numa porta. E as outras portas? E as janelas? E o telhado? Sim. Né? Ou se tu empresta a tua chave, ou faz uma cópia da tua chave para muita gente, a mesma analogia, né? Então... Eu acho, a gente ainda tinha destacado, a gente falou sobre a questão da vulnerabilidade, a gente falou sobre a questão da responsabilidade dos usuários por questões que eles não têm controle, né? A gente falou também sobre essa falta de conhecimento com a própria tecnologia, né? Ou seja, os usuários fazem, tem uma série de ações, uma série de problemas, ou se envolvem em uma série de problemas de segurança, né? Envolvendo questões muito mais simples do que o uso de certificados, ou seja, ainda é uma questão complexa, né? Mas nós temos também, a gente tinha destacado para falar isso, a questão do gerenciamento dos certificados nos browsers, né? Ah, que também pode ser um problema. Porque, no navegador, né? No navegador. Porque quando uma pessoa... É o usuário que diz que que o navegador deve confiar naquela cadeia de certificação. Em parte, né? Em parte. Porque quando a pessoa instala o navegador já vem com uma série de autoridades certificadoras, claro, né, que o desenvolvedor do navegador escolhe pelo usuário. Sem dúvida. Tá, sem então, dúvida. Aí nesse caso, Microsoft, Mozilla, que distribui o Firefox, o Google, sim, que tem o Chrome, os três fazem isso. Sim, é. Na verdade eles têm acordos com algumas autoridades e que o browser já vem com certificado essas cadeias delas, pré-carregadas ali, o que daria com o uso desses certificados, o browser automaticamente reconheceria aquela transação. Exatamente. Daria, né? E aí... Claro que é uma questão econômica também, né? Claro. Há acordos envolvendo ali, né? Isso não ocorre com a ICP Brasil, né? É, aí com a ICP Brasil o usuário mesmo tem que instalar o certificado. Exatamente. E aí tem um detalhe. Além de ele instalar o certificado, se o certificado vence, e aconteceu esses dias, né? Aconteceu uns tempos atrás. Aconteceu. Né? Da Serraiz, né? Isso. Se não me engano. O usuário tem que ir lá de novo, baixar o certificado e instalar o certificado no navegador. Se ele não faz isso, o navegador fica dando um aviso para ele, e com certeza todo mundo que está nos ouvindo já viu esse tipo de aviso no navegador, informando: o certificado desse site não pôde ser verificado, pois não foi emitido por uma entidade que você escolheu confiar. E por aí vai o texto. Então, a hora que vocês verem um aviso desses no navegador, leiam, para vocês darem uma olhada no conteúdo. Aí o usuário não aceita e não entra. Se ele aceita, ele entra. Aí o que acontece? Vem o certificado da ICP Brasil, o usuário não atualiza e continua trabalhando. Uhum. E todo mundo faz isso. Aí a segurança toda de verificar a validade, sim, do certificado vai por água abaixo. Ele aceita uma mensagem de erro, ou algo grave, né? Uma mensagem de segurança grave. Que claro, tá sendo mas ele porque ignora ele, completamente mas, exatamente, isso. Exatamente. A responsabilidade é passada é jogada no colo do usuário. A batata quente com assinatura digital é jogada no colo do usuário. Então, se o seu banco lhe oferecer a possibilidade de assinar digitalmente suas operações via internet, né? Pense duas vezes e leia duas ou três vezes os termos desse recebimento dessa chave. Porque daqui a pouco você aceita uma oferta dessas de graça, digamos assim, do banco, né? E aí o que acontece? O ônus de provar que não foi você que fez a operação não é mais... Não, é seu, ou seja, tu tem que provar que não fez. O banco não tem mais obrigação de provar que foi tu que fez. Ele tem a tua assinatura digital... Né? Tem todo o embasamento legal aí por trás, um aparato legal que garante isso. Então, claro, se o banco lhe oferecer essa possibilidade, leia atentamente os termos do acordo desse uso. Sim. Porque tente saber o que está fazendo também. Né? Mas é que está. É exigir, eu ainda acredito. Exigir demais, né? Eu ainda acredito que exigir que o usuário entenda de criptografia, dos mecanismos e tal, é o mesmo que me exigir que eu entenda do motor do meu carro e de todos os computadores de bordo, como é que funciona internamente, né? como é que funcionam lá os milhares de chips que estão instalados nele para poder dirigir meu carro. Claro. Né? Isso não é viável. Né? Não, sim, é viável. Eu piso no freio, seja eletrônico, não seja, o carro vai frear, é isso que me interessa. Então eu sei o que ele vai fazer. Agora isso a gente já foi tema de alguns artigos meus de alguns anos atrás. O computador, dá pra colocar O computador não é um eletrodoméstico nesse sentido de que não é um liquidificador que tu compra, tu aperta os botões, ele, né, ele liga, sim, o motor lá e só faz aquilo. Não. O computador tem funcionalidades ilimitadas. Ilimitadas, né? Coisas ou que. Imprevisíveis. Imprevisíveis. E esse é o problema. E em cima dessa plataforma a gente está assinando digitalmente coisas. A gente está usando nosso, entre aspas, carimbo digital. E a responsabilidade é do usuário. Então fique muito atento, né? A todos que nos escutam agora nesse momento, fiquem muito atentos no momento em que bancos e eventualmente algum outro tipo de negócio começar a oferecer essa possibilidade. Sim. Porque daí eles estão transferindo, no momento que você aceita isso, estão transferindo para você, botando no seu colo, né, uma responsabilidade que você não tinha, né, claro, um ônus que você não tinha. É. Então, o que pode parecer uma coisa legal, né, que legal, a pessoa preocupada com a minha segurança. Não está preocupado com a tua segurança. estão preocupados com a segurança deles. Deles, né? Que é a questão geral, né? Eu acho que já assim, caminhando para as conclusões, né? Está o quê? 50 minutos? É, 50 minutos, quase gravado. É. Na verdade, a gente tinha programado de falar sobre a questão das invasões de AR, né? Que seriam a ponta da cadeia, e a gente já houve situações de emissão fraudulenta de certificados, né? No caso Komodo, lá a gente até pode colocar no show notes. Uhum. Né, botar ali o link. É, isso já aconteceu, já é mais ou menos sabido, mas é importante destacar que a AR, né, como ponta da cadeia, ela também tem que ter uma segurança bastante grande, sob pena de poder ser emitidos aí certificados fraudulentos, né? Uhum. Mas enfim, para as conclusões, recapitulando então. Responsabilidade no colo do usuário, ou seja, a prova do titular, a prova precisa ser feita pelo titular, né, e não mais pela empresa que oferece o serviço. Se ele não assinou o documento, ele tem que provar, ele tem que dar um jeito de provar que ele não assinou aquele documento. Exatamente. Muitas vezes essa prova ela é impossível de ser realizada por uma série de questões, né? Primeiro que a gente tem aí uma inversão do ônus, uma presunção jurídica, é bastante difícil de afastar, né? Nós temos a questão dos sistemas operacionais de código fechado, né? Ou seja, como o código é fechado, não só os sistemas operacionais, mas como o software de código fechado, né? É muito mais difícil de realizar a prova, porque o código é fechado e eventuais provas que necessitem ser feitas do funcionamento interno podem não ser possíveis em função dos direitos intelectuais sobre o código. Uhum. Ou seja, digamos que um usuário precise realizar uma prova técnica de que haveria a possibilidade de ele não ter assinado aquele documento, né, em softwares de código fechado, essa prova pode ficar muito mais dificultada, né, o que não ocorre em tese, né, com softwares de código aberto. Claro que aí haveria um trabalho da perícia aí de conseguir fazer essa prova. Me parece que nos dois casos, né, nos dois casos, para se provar. Então, se chega numa discussão judicial a respeito da validade de uma determinada assinatura, né? Uhum. O que resta é pegar a máquina onde o documento foi assinado para se fazer uma perícia. Sim. E ponto. Sim. Sim. Que no caso, se a máquina deixou de existir, por exemplo, né? E a máquina deixou de existir, e aí se vai a baila na discussão de se a assinatura é válida ou não. Se o réu, né, vamos supor que a pessoa está sendo acusada de ter assinado, não, porque ele está dizendo que não assinou e não sei o quê, né, a pessoa vai ter a prova no lado dela, no sentido de que, olha, é perfeitamente possível que eu tenha assinado, esse documento, né, por meio de um software fraudulento. Sim. Né? E aí basta que ela se apoie em alguma pessoa da área, algum perito técnico, né, para comprovar essa possibilidade. Uma vez que haja a possibilidade comprovada, né, e não tem mais a máquina para perícia, como é que tu vai imputar a culpa? Ou, eu não sei, eu não sou da área do direito, né? Isso eu deixo para ti. Na verdade, deveria ter uma prova. Mas, né? Uma prova de que não foi ele que assinou. Não, mas uma prova feita por ele. Né? Mas aí que tá. Eu posso... na mesma ideia, aquela dos logs, por exemplo, né, nos registros de log. A pessoa vai lá e coleta os logs. Dependendo da maneira... Coletaram os logs lá da máquina. Né? Uhum. Dependendo da maneira como é coletado os logs, o réu, digamos assim, ele pode chegar e dizer assim, não, esses logs aí foram alterados. Aí a outra parte diz, não alteramos. Mas há a possibilidade dele. Traz um perito e mostra que é trivial alterar os logs. Sim. Acabou. Mas nota que se ele não conseguir provar, né, uma mera suspeita não é o suficiente para prova, né? Ou a mera possibilidade daquilo poder acontecer não significa que realmente aconteceu. Né? Aí a dificuldade de ele produzir uma prova eficiente. Mas quem é que tem o ônus da prova? É ele mesmo, então? É ele, é o usuário, é o titular do certificado. Né? E ele não tem nem chance, não tem nem chance de tentar inverter. É. A questão passa a ser complexa, dependendo do, por exemplo, um sistema web desses, aí poderia ter uma questão nesse sentido, né? Aí é um serviço que está sendo prestado e tal, né? Bom, isso que a gente nem falou de assinatura em lote, né? Bah, ou seja, nem com, se fala. Com um, se assina vários documentos com um clique só, né? É, isso também. É, a gente vai ter que aguardar as primeiras ocorrências aí no dia a dia, né? Nesse sentido. E começar a estudar os casos à medida que eles vão aparecendo. Sim. Porque as variáveis são bastante grandes, As vulnerabilidades também. As vulnerabilidades também. Tem a questão da hipossuficiência, né, que se chama do usuário. O usuário não ter conhecimento técnico a respeito das coisas que ele está utilizando. E se responsabilizando por isso. Exatamente. Né? Então, assim, tem muitas coisas aí que são bastante discutíveis e nós vamos ver como é que elas se... Qual é o peso delas, né, de fato, aí nos acontecimentos do dia a dia, à medida que as coisas forem acontecendo. Bom, eu acredito... Fala, Guilherme. Já concluindo, né? Eu acredito que, seguido a gente bate nesse ponto da conscientização dos usuários, né? Mas a conscientização e segurança da informação é algo muito importante, que ainda não é dada devida atenção a isso, né? Mas a conscientização é primordial, principalmente nessas questões mais técnicas de uso de certificado e conhecimento dessas questões, né? A conscientização ainda acaba sendo uma arma forte para as empresas, né? Sim. E os usuários também devem notar que eles precisam estar cientes de todas as vulnerabilidades, de todos os riscos envolvidos, né? A questão de emprestar a sua chave privada e a sua senha realmente não deve acontecer. Se fica uma mensagem final aí, eu acho que é essa, né? E por fim, a gente quer realmente despertar para o debate, para a discussão desse assunto. Né? Não é um assunto que está encerrado. Não, sim. Né? Tem bastante a ser estudado ainda. Então tá, Guilherme. Mais uma vez, muito bom de ter conseguido se reunir para gravar esse podcast. Foi uma satisfação. Segurança Legal. A gente deu uma quebrada no ritmo aí nas últimas semanas aí por compromissos profissionais, né, que nos atrapalharam um pouco, né, a gravação em si. Mas nós vamos continuar mantendo a nossa... procurar manter a nossa regularidade, já cada, como um podcast quinzenal. Né? Sim. E nos encontramos todos, né, nós dois e com os nossos ouvintes, ainda que não real presencial. Time, né? Presencial, no episódio número 9 do Segurança Legal. Até mais, Guilherme. Obrigado por quem dedicou um pouco do seu tempo para ouvir a respeito de segurança da informação. Até mais. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.